me diz que o mundo é assim. A irmã da minha mulher, desencontrado eu me vi. A irmã da minha mulher é um labirinto, não tem fim. A irmã da minha mulher me diz que não tá nem aí. Cinema em Paris. A irmã da minha mulher mora sozinha e é feliz. A irmã da minha mulher mexe tanto com os quadris. A irmã da minha mulher me deixa assim fora de si. A irmã da minha mulher parece com a Gisele Bündchen. A irmã da minha mulher tá sempre pronta a dizer sim. A irmã da minha mulher tem os olhos azulzinhos. A irmã da minha mulher me diz que a lei é sempre ruim. Da minha mulher foi morta por um homem vil. A irmã da minha mulher gritava, mas ninguém ouviu. A irmã da minha mulher morreu olhando para mim. A irmã da minha mulher é tudo que eu sempre quis.